Jesus, nome tão glorioso, nele quero confiar. Com minha vida sempre humilde, só a ele quero cantar. Com os meus pensamentos e de coração, eu quero em minha vida tributar-lhe assim, contigo sempre serei. Com os meus pensamentos e de coração, eu quero em minha tributar-lhe.